durante meu dia. Quando amanhece, eu tento dormir. Tô cansado desse papo furado de que amanhã é um novo dia. Acordado sem ter dormido, abro a janela, tá tudo nublado. Benzinho acorda, traz mais uma dose, dose tripla de amor. Vem, vamos logo pra cama, que a nossa noite ainda não acabou. Na história do mundo sempre existiu guerra e miséria. Deus e o diabo, o lado de lá e o lado de cá, são todas formas de amar. Sem ter dormido, abro a janela, tá tudo nublado. Benzinho acorda, traz mais uma dose, dose tripla de amor. Vem, vamos logo pra cama, que a nossa noite ainda não acabou.